Saúde e Bem-Estar, 5 de janeiro de 2023. Preservativos para homens. Qual é o tamanho confortável para cada peniano? Hashtag InfoSátira. Alguns tamanhos colocados no peniano de forma incorreta pode trazer problemas futuros. Hashtag InfoSátira. Quando fala-se em preservativo, os homens acham que fala de um objeto de mulher, como se falasse de uma calcinha, pois é difícil na maioria social ver um preservativo como alvo de saúde e bem-estar para um casal, já que hoje em dia temos vários tipos de se preservar. Na juventude, um casal em um relacionamento é normal ter aproximação entre os apaixonados, no entanto a responsabilidade tem que agir nos dois lados, no lado da mulher há preservativos diversos, no entanto para homens o preservativo mais conhecido é a camisinha. Vemos na imagem abaixo diversos tamanhos ideal para o peniano. O colocar em forma incorretas ou em tamanhos em discrepância poderá acarretar em doença ou problemas psicológicos no casal, por isso sempre é melhor rever o tamanho da camisinha para não haver problemas futuros. Dimensão do pênis ereto. Hashtag adultos. Ele crescerá até os 21 anos. Tamanho da camisinha é baseado na circunferência peniana. Micro pênis. Comprimento peniano até 8 centímetros. Circunferência do pênis de até 8 centímetros. Porcentagem da população masculina e 2%. Camisinha ideal tamanho 49 milímetros. Pênis pequeno. Comprimento pênis entre 8 a 11 centímetros. Circunferência peniana entre 8 e 10 centímetros. Porcentagem da população masculina e 5%. Camisinha ideal tamanho de 49 milímetros. Pênis normal, médio. Comprimento do pênis entre 12 e 16 centímetros. Circunferência peniana entre 10 e 12 centímetros. Porcentagem da população masculina, 77,9%. Camisinha ideal tamanho 52 milímetros. Pênis grande. Comprimento peniano entre 17 e 23 centímetros. Circunferência pênis entre 12 e 15 centímetros. Porcentagem da população masculina, 15%. Camisinha ideal tamanho 55 milímetros. Macro pênis. Comprimento pênis maior que 23 centímetros. Circunferência peniana maior que 15 centímetros. Porcentagem da população masculina, 0,1%. Camisinha ideal tamanho 59 milímetros.